Vem da Ruanda, vem. Vem da Ruanda, vem. E vem, e vem, e vem, e vem da Ruanda, vem. E vem, e vem, e vem, e vem da Ruanda. Longe vem, cantando vem, com uma leve vem, Ruanda vem. E vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, cantando vem, com uma leve vem, Ruanda vem. Com uma leve? Com uma leve? É bem, é bem, é bem, é bem. Lá de longe vem, cantando vem,